Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. A Lafica Imóveis está em festas. Amanhã vai aniversariar a gentil e direta funcionária Dona Luzia Sueli Russo. E depois de amanhã, Darcel Niver, de Dona Janete de Fátima Gouveia da Greta. Para ambas, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dalil de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafica Imóveis, enviam os parabéns a você, a Dona Luzia Sueli Russo e Dona Janete de Fátima Gouveia da Greta. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Finalizando esta audição, o rei da voz Chico Alves desfila e canta para ela, Dona Shirley, que reside em Água Vermelha, ela que é funcionária do supermercado Douto aqui em nossa cidade. Aliás, Dona Shirley disse que chega a chorar quando ouve as músicas do passado que são enfocadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ela, respeitosamente, a Dona Shirley, de Água Vermelha e funcionária direta da Douto Supermercados, Chico Alves, o Rei da Voz, do Haroldo Lobo, Retrato do Velho, Arranjo do Borba, Mário Zan, recentemente falecido aqui, sendo enfocado e comparece para executar em sua sanfona dele mesmo, Mário Zan, Namorados, que valsa linda! Tudo isto para ela, que é funcionária do supermercado Douto e que reside em Água Vermelha, a nossa gentil ouvinte, Dona Shirley, que está em nossa audiência, Sidney Moraes, homenageando São Carlos. Nós, finalizando estas homenagens, nesse mês de aniversário a São Carlos, vamos rodar do Sidney Moraes, com ele, Sidney Moraes, a composição Cidade Sorriso. No mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar.